Por vivia, vivia na floresta capitalista, dominada pelos leões do mal. Ela trabalhava dia e noite, noite e dia, feita de esforço e justiça no final. Até que um dia ela viu um animal com moicano, e esse bicho era o tal de pica-pau. Ele voava pelo mundo sendo livre. Vendo isso, a formiguinha começou um movimento radical. Formiguinha começou um movimento anarquista. Vamos acabar com o sistema, acabar com a injustiça. Elas começaram a lutar pela liberdade. Vamos fugir dos leões, vamos mudar de cidade. Então criaram um grande formigueiro, autossuficiência e todos com emprego. E assim passaram a ser livres como ela queria. Passaram a viver em uma anarquia. Liberdade, liberdade, liberdade, liberdade. Moral da história: anarquia é solução. Fala sério, hein? Anarquia é só em fábula mesmo.